e no céu dos céus, onde o Todo-Poderoso está assentado no seu trono de glória, rodeado de seus anjos que dizem constantemente: Santo, Santo, Santo. Você já pensou no céu de luz, nas coisas que vamos ter, vivendo eternamente na glória para sempre com o Rei? Sei que não é um sonho, queremos a glória que Ele preparou. Nos uniremos aos anjos eternamente, dando-lhe louvor. Santo, Santo, Santo. Está junto com os meus na Jerusalém eterna, na glória que Jesus nos prometeu. Não haverá prazer igual, poder estar pra sempre com Jesus e nos unir aos anjos eternamente, dando-lhe louvor. Santo, Santo, Santo. Senhor!